que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que que a gente é assim? Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que que a gente é assim? Aê, garçom, traz aqui pra mim mais uma dose, é claro que eu tô afim. Tim, tim, como diz o ditado. A noite é uma criança, mas eu é que tô sempre mamado. É mel na chupeta, pinga na chupeta, ceva na chupeta, vinho na chupeta, uísque na chupeta, mamãe. Eu quero mamar da chupeta pro neném não chorar. Eu quero álcool, pode encher a taça. Nem quero saber se é champanhe ou cachaça. Passa pra cá, passa o goró e deixa eu virar num gole só. Foi mal, pô, não tô legal. Tô com muito sangue no meu álcool. Daqui a pouco eu vou parar no hospital pra tomar injeção de glicose. E depois vou acabar no caixão com cirrose. Mas por enquanto eu quero mais uma dose. Mais uma dose. É claro que tô afim. A noite nunca tem fim. Por que que a gente é assim? Mais uma dose. É claro que tô afim. A noite nunca tem fim. Por que que a gente é assim? Quando eu tô triste eu bebo pra esquecer. Quando eu tô feliz eu bebo pra comemorar. Quando eu não tenho motivo pra beber, eu encho a cara de bebida até vomitar. Você pensa que cachaça é água, vacilão? Cachaça não é água, não. Não, nem me fale em água filtrada, nem água mineral. Que se eu bebo um troço desse eu faço mal. Água pra mim só se for aguardente. Até pra tomar banho eu escovar os dentes. Sem bebida, a vida não presta. Se tem festa eu sou o chato, se tá chato eu sou a festa. Eu não como ninguém, mas eu bebo bem. Da número 1, a número 10, a número 100, a número 1000. Eu sou da turma do funil. Bebo até cair, mas depois me levanto. Abro mais uma e dou um gole pro santo. A birita sagrada, a minha religião. A dieta equilibrada, um copo em cada mão. Uma cervejinha pra abrir o apetite. Mais um chopinho acompanhando a refeição. Depois a caipirinha pra tomar de sobremesa. Só um licorzinho pra fazer a digestão. E agora, vambora? Não fala besteira, garçom, a saideira. Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que que a gente é assim? Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que que a gente é assim? Ah, meu amigo, eu tô pedindo essa cerveja há vários momentos. Você tá de sacanagem. Isso é possível. Cara, aí tá de sacanagem, mano. Tô falando. Não vai dar essa bebida, não? Esse garçom é o quê? Esse garçom é sacanagem. Esse cara tá de sacanagem, ressaca, minha cabeça tá doendo paca. Eu não passo de um babaca. Corpo podre, mente fraca, que psicose. Ontem treino tapa só por causa de uma dose. Que onda errada, no fim do mês ainda tem aquela conta pendurada lá no bar. Vou ter que deixar metade do salário. Na Olimpíada do Copa eu sou o primeiro voluntário. Comigo é páreo duro, eu engulo qualquer mistura. Quando eu tô duro serve até cachaça pura. Loucura? Não, doença, cara. Eu nem me lembro como ontem eu cheguei em casa. Só sei que eu acordei com uma baranga do meu lado. E lembrei que a minha mina já tinha me abandonado. Ih, que dia é hoje? Hoje é segunda. Ah, mas no trabalho eu já levei um pé na bunda. Eu continuo me afogando nessa poça de álcool. Santa poça tá ficando muito funda. Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que que a gente é assim? Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que que a gente é assim? Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que que a gente é assim? Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Aí, Mimê, tô com uma ideia aqui, cara. O que é isso aí? Rola uma batida assim, meio samba aí, que eu vou te mostrar aqui. Olha essa aqui.